Amiga, por favor, espere um pouco. Eu tenho algo para lhe falar. Me dê só 2 minutos do seu tempo. Não custa nada a gente conversar. Eu quero ouvir da sua própria boca. Que mal lhe fiz pra me odiar assim? Se sempre lhe tratei como uma deusa, por que falar tão mal assim de mim? Não tenho mais a sua adolescência, mas tenho ouro da dignidade. Caráter não se compra em toda venda, respeito não se dá por oferenda. Orgulho nunca foi felicidade. A vida não é sempre um mar de rosas. Nem tudo que se quer se pode ter. Querer não é poder, tem mel que amarga. Quem joga corre o risco de perder. Você se vê além dos horizontes. Zomba de quem só lhe venerou. Um dia tive a sua mesma idade. Pensei que não passava, mas passou. Por ora a vida está lhe oferecendo. Depois o tempo passa a lhe cobrar. Você ficará velha com certeza. Os anos levarão sua beleza. Aí não vai poder mais se orgulhar. Não pude ser pra sempre o seu amado. Meu sonho nunca se realizou. Meu coração lhe deu amor sincero. Você brincou comigo e me enganou. Prometi o que não tinha. Nem tenho muito luxo pra lhe dar. Estou desiludido a seu respeito. A gente paga caro por amar. Saúde não se tem por toda a vida. O tempo passa sem a gente ver. Você agora enxerga o meu defeito. Mais tarde ficará do mesmo jeito. Aí vou sentir pena de você. Você agora enxerga o meu defeito. Mais tarde ficará do mesmo jeito. Aí eu sinto pena de você.